Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada, juntamente com os druidas e os seus amuletos mágicos. E começámos em 1968 com os Sweetwater, com a faixa My Crystal Spider, para o disco de estreia desta banda da Califórnia, lançado precisamente em 68, o álbum homónimo Sweetwater, uma banda que fez história por ser a primeira a atuar no Festival de Woodstock em 1969. Aliás, os Sweetwater iam ser mesmo o primeiro nome do cartaz, mas ficaram presos no trânsito, tiveram que ir de helicóptero para o festival de Woodstock. Mesmo assim, acabaram por ser a primeira banda, vá, para além da abertura a cargo de Richie Havens, foram a primeira banda completa a atuar no festival de Woodstock. Tem uma série de discos lançados, tem uma reunião em 1994, precisamente para o festival de Woodstock, com três elementos originais da banda. Uma banda que teve um momento mais trágico em 1969, mesmo no final do ano, quando a cantora Nancy Nevins teve um aparatoso acidente de carro, esteve em coma durante vários dias e teve depois um problema nas cordas vocais, o que a impediu de continuar a cantar com a banda. Mesmo assim, deixou-nos a banda, o Sweetwater, deixou-nos discos fundamentais neste cruzamento entre a folk, o rock e o blues e a psicadelia, e este disco, o álbum de estreia, é um álbum crucial para percebermos como é que o psicadelismo se desenvolveu na costa oeste dos Estados Unidos. Sweetwater, em 1968, e saltamos as costas, passamos da costa oeste para a costa leste, com os Silver Apples, um dos nomes mais estranhos de todo o movimento da contracultura de finais dos anos 60. Dois músicos, Danny Taylor e Simeon. Danny Taylor nas percussões e Simeon nos osciladores e muita maquinaria eletrónica. São, aliás, uma das primeiras bandas de eletrónica e fizeram alguns discos cruciais em finais dos anos 60. Vamos até ao segundo, Contact, de 1969, e vamos escutar a faixa de abertura deste registro, You and I. São os Silver Apples, em 1969. Primeiro, na Floresta Encantada, recuperámos os Silver Apples em 1969, o tema You and I, para o segundo disco dos norte-americanos de Nova York, Silver Apples, o registro Contact. Entretanto, estivemos com os The Clouds, banda de Los Angeles, antes chamada de The Looking Glass, lançaram em 1967 o single Cathy's Dream, um single depois regravado e transformado em Visions, quando a banda aí mudou de nome para The Clouds, quando, nesta altura, em pleno verão do amor, havia muitas bandas que se chamavam The Looking Glass ou Looking Glasses, e aí a sugestão da editora mudaram de nome para The Clouds. Não fez muito pela carreira deste grupo, mas mesmo assim ficou o single Cathy's Dream, que se tornou num momento fundamental do som garageiro de finais dos anos 60, já misturado com alguma psicadelia. E se estamos já em modo de raridades, vamos passar mais uma. Esta pertence aos Stoics, banda de Santo António, no Texas. Lançaram um single em 1967, Enough of What I Need, e também Hate. Eles, que não têm de facto grande história, chegaram a fazer, por exemplo, a primeira parte de Pink Floyd, mas a história deste grupo resume-se de facto a este single, que teve algum sucesso junto de um público mais atento ao som garage rock e psicadélico. A faixa Hate são os The Stoics, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Floresta encantada com algumas raridades, como é o caso do tema que escutámos lá atrás dos Stoics, em 1967, a banda texana, escutámos a faixa Hate. Continuámos no mesmo ano, em 1967, com os Family Britannics, uma banda mais associada ao som do rock progressivo. São, aliás, uma das primeiras bandas a colocar em disco diversos elementos, muitos deles emprestados à psicadelia, mas juntamente com a folk e com o rock ajudaram a criar um novo género que se transformou no rock progressivo. Estivemos com um dos primeiros momentos em disco dos Family, Seen Through the Eye of a Lens, eles que viriam a lançar o disco de estreia no ano seguinte, em 1968, o registro Music in a Doll's House. Uma curiosidade, a Doll's House era o título provisório para um novo disco dos Beatles que iriam lançar na mesma altura. Esse disco passou a ser o White Album, simplesmente homónimo de Beatles, porque, de facto, os Family editaram primeiro este, Music in a Doll's House. Vamos seguir em frente, regressamos a Nova York e agora com os Child Herald, uma banda formada em 1967, deu uma série de concertos na época em Nova York, lançou alguns singles, incluindo Brink of the Death, de 1968, também um som psicadélico, garageiro, aqui assinado pelos Child Herald, banda norte-americana de Nova York. Aí fica o single Brink of Death, de 1968, para ouvir agora na Floresta Encantada. I'll take my final revenge. Behind. And my eyes are moving very gently.

Primeiro, na Floresta Encantada, uma banda de Nova York, Child Harold, escutámos Brink of Death, um single lançado em 1968. Entretanto, viajámos até 1971 na companhia de Led Zeppelin com o tema Four Sticks. É uma das faixas do quarto disco dos Zeppelin, um disco sem título, mas que se chama muitas vezes de Led Zeppelin 4 ou Led Zeppelin, o álbum dos símbolos, dos quatro símbolos, o registro que esta semana está a celebrar 50 anos. Saiu a 8 de novembro de 1971, transformou-se num verdadeiro colosso do rock and roll. É um dos discos até hoje mais vendidos de sempre da história da música popular, e por isso mesmo está hoje em destaque na Floresta Encantada e em destaque alargado. Começámos este destaque então com Four Sticks e vamos passar para outra faixa deste disco, mas aqui na sua versão ao vivo, um tema acústico, já que este disco consegue sintetizar aquele momento particular no percurso de Zeppelin, um rock mais pesado e os momentos mais acústicos que já vinham do álbum anterior, o registro Led Zeppelin 3, em que a banda abraçou a folk, em especial a folk britânica e os seus motivos também mais fantasiosos que percorrem também este trabalho, o quarto de Led Zeppelin. É por isso um misto entre o rock, a folk, momentos de fantasia, momentos que vão beber muito ao blues norte-americano. Isso tudo junto neste trabalho transforma-o num verdadeiro colosso do rock and roll. Vamos então escutar Going to California ao vivo em 1972. São os Led Zeppelin na Floresta Encantada neste momento de celebração dos 50 anos do quarto álbum da banda. This is gonna be Going to California. Spend my days with a woman in Cairo, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. I'm going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. I didn't see too many this time. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all on the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to awake. Come on, children. It seems that the wrath of the Lord's got a bunch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me your line if I reach it in time. I see you up there with the panther and straight and hard. Steps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on a hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Ooh. Sure is hard. Shake the castle wall, the ring rays are out in black. Ride on! is shining, the clouds of blue roll by. With flames from the dragon of darkness, some light finds his Floresta Encantada, esta semana a assinalar os 50 anos sobre a edição do quarto álbum de Zeppelin, um disco sem título, muitas vezes referido de Led Zeppelin 4 ou Led Zeppelin, o álbum dos símbolos, e ficámos com os dois momentos mais acústicos deste trabalho de Led Zeppelin, primeiro Going to California, em concerto nos Estados Unidos em 1972, numa gravação retirada do álbum ao vivo de Led Zeppelin, How the West Was Won, e entretanto estivemos com The Battle of Evermore e Robert Plant em dueto com Sandy Denny, uma das musas da folk britânica que infelizmente nos deixou cedo demais. E para o fecho da Floresta Encantada desta semana, e no momento em que ainda estamos a assinalar os 50 anos do quarto álbum de Zeppelin, um dos discos mais vendidos da história, um disco de referência no percurso de uma das maiores bandas de sempre, era impossível não passarmos Stairway to Heaven, uma das faixas também mais tocadas na rádio, tornou-se um tema fundamental em todas as rádios de rock FM. No entanto, e aqui no seguimento de The Battle of Evermore, como está no disco, é um tema que faz todo o sentido e que resume, mais uma vez, como dissemos antes, este momento particular no percurso de Zeppelin, aqui a vontade de fundir aquilo que é a folk muito particular destes músicos britânicos, juntamente com a noção de rock da época, e essa fusão acaba por criar um tema que tanto tem de fantasia como de rock, e é hoje, claro, ainda um clássico daqueles temas que as pessoas, entretanto, estão proibidas de tocar em lojas de instrumentos. Stairway to Heaven, clássico crucial em Led Zeppelin. Aliás, a letra desta música é a única letra que vem publicada no álbum de Led Zeppelin, na sua edição original em vinil. De um lado os títulos das canções e do outro a letra completa de Stairway to Heaven, por isso acaba por ter também aqui um papel central neste disco de Led Zeppelin. Saiu há 50 anos e vamos escutá-la aqui na Floresta Encantada. Stairway to Heaven, os Led Zeppelin, há 50 anos. Thank you.